6211, airborne at 41, call now departure control 120, decimal 8. Have a nice flight and good day. Thank you. Good day, and I see you late in call 1208, just 6211. Espera com a torre 1002 ajuste, bom voo. Entende, a ponta de espera 1895, o Comei 12, bom dia, no mesmo tempo. 642, após tráfego, companhia reta 4, tá livre no 03, chame táxi. Após tráfego, tá livre, 643. Então, 3597, na posição 08, para o pushback, acionamento. Avisar 08, 3597, chame táxi. Chamará para o táxi. O Alfin aqui no reboque, tá na escuta? Na escuta. Ok, inicia o reboque no pátio 3, de imediato, agilizando, e após reporte para ingressar no pátio principal. O tráfego do portão 3 já está no push, e assim que o mesmo livrar, a gente já ingressa na aeronave, ok? Ok, gente, obrigado. Climb 360, Russian 6211. Torre Salvador, gol no 607, pronto, ponto de espera no zero. O no 607, bom dia, está autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 090 graus com 8 nós. Autorizado a alinhar e decolada 10, no 607, bom dia. Passageiro 2223 completa aproximação, torre na 895. 895, 236. Para posicionar gol 17 ano 5, está no gate 5. Mantenha a posição, aguarde no 7 ano 5. Afirmativa, vai manter a posição, gol 7 ano 5. Torre Salvador, bom dia, passageiro 2223. Aproximação final 1810. Bom dia, passageiro 2223. Complete a aproximação, aguarde autorização para o pouso, cheque o trem de pouso. O passageiro 223, aproximação final 10. Trem baixado e checado. Gente, tem um gol iniciando a rolagem, aguarde autorização para o pouso. Para a autorização, para o pouso. Autorizado táxi direita, até o ponto de espera da 10, lá torre 1895, ajustado 1012. Passageiro 2223, está autorizado o pouso na 10, vento de 090 graus com meia dúzia de nós. E o altímetro 10, 12. Autorizado o pouso na 10, passageiro 223. O voo no 607 decolou aos 46, chame o controle em 120.8, tem um bom voo e um bom dia. 208, bom dia, no 607. No perfil da Dael, cruzando 1800. Estou no 607, bom dia, contato radar, tudo e mantenho nível 360 na saída da El. Sobe ao 360 na da El, gol no 607. 242, bom dia, tá visual com trip na, perdão, passaredo na final da 1-0? Após o pouso do ATR, alinha e mantém a 1-0, o gol no 642. Justo, bom voo. Táxi autorizado, Papa Índia, ponto de espera 2, ajuste 1-0, 1-2, tan 3-7. O Alf Yankee Yankee aguarda na saída do pátio 3, tráfego da TAM tá no, vai iniciar o táxi e após o tráfego, o senhor conditou de imediato até o portão 3. O Alf Yankee Yankee. Cliente, obrigado. No 715, só informando, estou com dois tráfegos taxiando, estou com o tráfego da TAM retaguarda e um tráfego do reboque da Azul no pátio 3 que vai para o pátio principal. Assim que esse tráfego da Azul cruzar a retaguarda, a gente inicia o seu push, ok? Salvador, bom dia, sua carga 6570, informação Índia, nível 350, Recife. Centro Ave, só um minuto, subida pouca guarda de autorização. Pouca guarda. Off aqui de imediato, agilizando o reboque de imediato até o portão 03. Cliente, obrigado. 121 na decimal 9 e tenha um bom dia. Obrigado, Alivra. 1219, tá já 2223, passareta. Bom, climb maintain, flight level 360, call now receive center 1251, if unable 13395. Americano, receive center 1251, unable 13395. 6211, bye bye. Bye. 17, aguarde antes do pós-espera, ok? O voo no 643, perdão, 42, está autorizada a decolagem da 10, vento de 100 graus com 8 nós. Autorizado, tem 0 com o tanto após o gol ali, mantém 10. Então, vamos precipitar, demora os 30. Ah, sim, já não funciona o sistema. Mas diga que já tive autorização, já retorno, ok? Para a cópia WAP também, 570. Mas você escuta, muito obrigado. A sala chamou 1897. O 1897 aguarda, só um minutinho para a cópia. Aguarda. Pronto. Ali mantém no 0, 3517. 3, 5, passaredo 2223, já ingressar a Juliette até a posição remota 13. O passaredo 2223. Já ingressar na Juliette, passa até a remota 13, 13, 2223, passaredo. O gol no 715, após o ATR da passaredo ingressando no pátio, o senhor autorizado a iniciar o pushback, acionamento sem táxi, no 715. Pode passar, vai ficar. 897, cópia. Consigo 897, escuta. Salvador com fins, 360, rota conforme plano, trilha, pisolona 6, decola no 0, com curva pela direita, no perfil da Adael, Leda, após Leda, voa bridge, a Unitercept Aerovia. 51-17 transponder, controle 120.8. Se confirmar o controle? 120.8. Autoriza 360 para Confins, após o Lolo 6, decola da Aula da Eoleta Bridge, 517-1208, com 87, da Juliette no 612. Chega quando pronto, posicionar. Chamar. 135 no 7, o vento 090 graus, 8 nós, está autorizada a decolagem da 10. Já decolagem no 0, está 35 no 7. Guardião 06, bom dia, prossiga. 251-3395 no 607. Tá pronto já para decolagem? Tá autorizado então sua decolagem com proa do farol de Itapuã, o vento 090 graus com 8 nós, o altímetro 1012, porte fora do solo. A 35 no 7, decolou de Salvador ao 53, chame o controle em 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Bom trabalho, senhor. 35 no 7, tá? Obrigado. Departure, good morning, 10-3-5-1-7, on arrival departure. 10-3-5-1-7, good morning, radar contact on departure, climb and maintain flight level 360, arbor departure. Charger 3-5-1-7. Chama o controle 120 decimal 8, bom voo até o regresso. É, obrigado. Turn right, heading left position. Flying left, thanks, 3-5-1-7. Alfa Yankee, Yankee, informa o término do reboque no gate 3, muito obrigado e bom dia. Ciente, tô ciente, bom dia. Voo no 315 para o táxi, está com 1-3-5, 3 horas e 23 da todo dia, apenas um quadro. 315, táxi em frente, Índia, até o ponto de espera da 10, lá 22895, ajustado em 1012, bom voo. Controle, o Guardião 06. Guardião 06, bom dia, bom dia, reporte visual com Dina. Gente, bom dia, chama aí, visual com Dina. Centro Recife no 125. 2545 no 2685. 2545-2685, bom dia. Bom dia. 735, bom dia, próximo, espera próximo. O Golo 715, bom dia, está autorizado a linha decolada 10, vento de 090 graus com 8 nós. Meia para seguir condições visuais, tem frequência líquida. Sun 3517, climb and maintain flight level 360, call now Recife Center 1260 if unable 1288. Roger, Sun 3517, have a good day. Salvador, o voo 1795 na subida da Raboés, eleva, está passando 1500. 1795, bom dia, contato radar, se mantenha o nível 360 na saída Argo. Ah, boa. 300. Está autorizado de imediato o tráfego betano, reboque e reporte término, portão 9. Ok, reporte. 253, estou na escuta, Galeão 380, só um minuto, preparado a El. Galeão, cuidado. Pavo está 6570, está na escuta? Na escuta, prossiga. Pronto, cópia? Pronto, prossiga. Autorizado Recife 350, rota pelo 58, decola no zero, curva esquerda, subida Pucajão, manutenção Caju, 5134 transponder, controle 120.8. 50 Recife 258, 10, Pucajú, 5134208, tá com essa carga 6570. Estou complementando curva esquerda após decolagem. Chame quando pronto para o push e acionar no pátio 3, o WhatsApp. Tá barato. Autorizado, Epson, pátio 3, Champex. Zona 53, para cópia. Galeão 380, rota Pesolo 10, decola no zero, curva direita, subida da El Leda, após Leda Voa Bride, interceptor via 5133, o código transponder, controle 120.8. Zona 53, correto, chama quando pronto para o push acionar. Qual o portão que se encontra? frente. Frente. Para o táxi da missa cargo 657002 a bordo, 2 horas e 40, Terra Natal. Lembrei táxi para ponto de espera no zero via Pátio, Índia e Alfa. Quando lá, chame torre em 1895, bom dia. Pátio, Índia e Alfa, 1895, bom trabalho, bom dia. Boa noite. Linda cola pista 10, exata de 100 graus com meia dúzia. Linda cola pista 10, 9970, 7, aguarde qualquer. Mandando.